Tudo bem, pode ir, eu que não vou correr mais atrás. Já cansei, vou sorrir, do seu lado eu não aguento mais. E não pense que não vou sentir sua falta comigo. Vou sofrer, mas eu vou esperar e eu sei que eu consigo. Eu tentei conversar, só você que não me entendeu. E quando eu quis voltar, cê disse que o culpado era eu. Tô cansado de toda sua manhã, falou, tô partindo. Tô voltando pras minhas piranhas, da onde eu nunca devia ter saído. E não tente nem me ligar, que se pá, tô meio ocupado, tentando recuperar o tempo que eu perdi do seu lado. E a loira tá na sala, enquanto a ruiva tá no quarto. Vamos gozar que hoje tá legalizado. E não adianta ligar, tô ocupado, foi tentando recuperar o tempo que eu perdi do seu lado. E a loira tá na sala, e nós tá marulado. Vamos gozar, hoje tá legalizado. Vamos gozar, hoje tá legalizado. Vamos gozar que hoje tá legalizado. Pode ir, eu que não vou correr mais atrás. Já cansei, vou sorrir, do seu lado eu não aguento mais. E não pense que não vou sentir sua falta comigo. Vou sofrer, mas eu vou esperar e eu sei que eu consigo. Eu tentei conversar, só você que não me entendeu. E quando eu quis voltar, cê disse que o culpado era eu. Tô cansado de toda sua manhã, falou, tô partindo. Tô voltando pras minhas piranhas, da onde eu nunca devia ter saído. E não tente nem me ligar, que se pá, tô meio ocupado, tentando recuperar o tempo que eu perdi do seu lado. E a loira tá na sala, enquanto a ruiva tá no quarto. Vamos gozar que hoje tá legalizado. E não adianta ligar, tô ocupado, foi tentando recuperar o tempo que eu perdi do seu lado. E a loira tá na sala, e nós tá marulado. Vamos gozar, hoje tá legalizado. Vamos gozar, hoje tá legalizado. Vamos gozar que hoje tá legalizado. E aí, Kevin? E aí, viado? Beleza? Suave, cara. E você? Tô malzão, viado. Eu não tô suave, não, mano. Briguei com a mulher, briguei com o pessoal. Tô como? Malzão. Eu queria trocar umas ideias, viado. Caralho, viado. Que fita, bichão. Tá não. Vamos trombar. Vou te mandar a localização daqui do pico onde eu tô, parça. Que aconteceu a mesma coisa comigo aí. Tô aqui numa espada, numa relaxada, esparecida na cabeça. Vou te mandar a localização aí, fechou? Pode ir, pá. Manda a localização aí que eu vou colar. O bagulho ajuda a dar uma esparecida, pode pá. Fechou. Tamo junto, fiote. É nóis.